0400, Solo 1, 2, 1, Decimal 9, livrando direita. Uma boa noite. Salvador, boa noite, Alfa 3891. 3891, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da No avião no táxi via Juliette, portão 1 no 0. dia, Arcos 190, Johnny em identificação, desça para 1.500 pés, ajuste 904, está autorizado a prova da rota ataque. Autorização para Aracaju. Só confirmando, o Echo 190 é transporte de ferro. Esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5426, coteja. Poderia só confirmar, a saída é... as quatro saídas? Fuca, Jamo, Aracaju. Ok, autorizado então Aracaju, no 190. Saída Pucajama Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 1298, 5426 no transponder, flamante na posição 03. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar quando pronto, 320. Ground, good morning, Paulina, good evening, Papa Tango, India, 770, just checking in if you have a new flight plan for us. Roger, ready to copy? We are ready to copy, Papa Tango, India, 770. Clear to Fox, Golf, Sierra Lima, flight level 370 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551, flight plan route. Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5166, read back. Okay, Papa Tango India 770 is clear to Fox Golf, Sierra Lima, Upper Whiskey 58 to Recife, then Upper Romeo 551, flatten route. Flight level is 370, departure for runway 10, and the departure is Borba, maybe left turn, 120.8, 5166. Departure is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha with Alpha Romeo Uniform Transition. Okay, Papa Tango India 770 is Puka departure and Alpha Romeo Uniform Transition confirmed. That's affirmative, read back correct, call ready for push and start. Call you for ready for push and start, Papa Tango India 770. navegador. Bom dia, boa noite, no 7, Delta. Boa noite, no 7, pronto para a cópia. Noite 17, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5431 no cotejo. 1927 para Guarulhos, 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge, 90, curva direita. Controle 108, responde 5, 4, 3, 1. Confirma nível 360. Confirma 360. Procedimento correto, chama para o pushback funcionamento. Eco Zulu November, tá visual com campo? Afirma. Aqui é minha torre, frequência 1895, toma a bota. 1895, braço. Torre, Eco Zulu November. Me escuta? É, visual. Sim, tem porra 3 milhas fora no acesso. Contrato 3 milhas fora no acesso.